Voo 645, a linha decola funciona 0, vento 190 graus, 09 nós. A linha decola, funciona 0, voo 645. Do 1645, decolar 230, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, boa noite. A 45, contato radar, subavia saída São Bruno, nível 360. Positivo, São Bruno, 360, muito obrigado. Panamá 259, autorizado a alinhar e decolar. Sistema 0, vento 190 graus, 06 noite. Controle 208, Sinero 6259. Controle Salvador, boa noite, Sinero 6259. Sinero 6259, contato radar, suban via saída salvo, nível 360. Salvo 360, 6259. Uno 645, chame Recife, 1251. 1-2, boa noite. 1-02, aciona identificação, autorizado, chegada para o Médio 1, reporte para a descida. Posso esperar da 90 e pronta 3, 2, 8, 3. São 3283, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha mantém 1-0, 3283. São 3283, autorizada a colagem, pista 1-0, vento 1-0, grau 089. Divide a colagem 1-0, 3283. Controle o Chileno 6259, possibilidade de voar Motiva? Chileno 6259, autorizado Leda, após Leda Motiva. Leda após Leda Motiva, 6259. Comandor 102, Leda, você mantém a nível 050. São 3283, decolar 241, time controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, boa noite, 3283. Boa noite, São 3283, saída Arbor 1, Arbor 1 com Elefante. São 3283, contato radar, subavia saída, agora 1 no nível 360. 360 via, são 3283. Possível voar Elefa da presente, o 3283, Salvador? Autorizado, Elefa. Beleza, obrigado. Os dois autorizados, tá? Zena 259, chama centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251238, com centro Recife, janela 6259, boa noite. Desce via para, nível, para 2 mil pés, hoje chegou ao time, torna 0 no 5. Faz posição em TAP, desce via 2 mil pés. Afirma, 1-0-2, após TAP, intercepta a chegada com média 1, desce via 2 mil pés, hoje chegou ao time, torna 0 no 5. Nove, nós. 3283, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260 e 288, obrigado, uma boa noite. T05, decolar 251, no último controle em Salvador, 120, décimo 8. 08, laboratório, TF05. Controle igual 705, boa noite. Voo no 705, contato a dada decolagem, sua via, saída Sanvo 1, no transição Dótilo, para nível de voo 360. Via, Sanvo 1, Dótilo 360, 705. Bomba 02, autorizado final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado final do X-Ray, reporte estabilizado, bomba 02. estabilizado o sinal da DLS na 10, o Rumba 02. Rumba 02, auto, é, chame torre, 18 decimal 95. 18 95, fazendo. Salvador, boa noite, Rumba 02. Sério 2347, autorizado pouso, pistão 10, o vento 90 graus 09 nós. Pouso na 10, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 232, 705. Aérea 2347, solo 01, libera a direita na Eco, a postura segue Alfa e reposte na Delta para cruzamento pista na zero. Liberar a direita, segue Alfa, Torre Salvador, Azul 2781, se aproximando do ponto, espera da 10 via Índia. Azul 27, turma, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, 2781. Afirmo, 2347. 2781, autorizada a decolagem, pista 10, vento, 90 graus, 09 noite. Confirma o vento, 2781? 190 graus, 09 noite. Ciente, autorizada a linha decolada 10, 2781. Sente, mantém a posição, o Força Aérea 2347. Decolada 04, time controle Salvador, manda 0.8. D347, autorizado cruzamento no 0, estacionar a parte militar, frequência livre. Azul 2781, copiou a torre, chama em controle 1208. 1208, obrigado, boa noite, Azul 2781. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Elefa para nível de voo 160. Arbor 1, Elefa, subindo ao nível 160, Azul 2781. 190, prossiga. Está cruzando 230 para 190, na proa de Pavote. 3290, aciona identificação, autorizado chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050 via chegada Bomed 1. Via chegada Bomed 1 para Salvador, boa noite, chegou 1099, pode esperar da 10, por favor. Dono. Boa noite, chegou 1099, pode esperar, pronto. 1099, boa noite, a linha decola, estou no zero, vento, 190 grau, 08, nós. A linha decola da 10, vou no 099. Só poderia confirmar para o Bono 099 a frequência do controle? Controle 120, décima 8. 120, décima 8, obrigado. A linha de cola da 10, Bono 09. Salvador, Azul 2781, solicitamos o nível 180. Azul 2781, chame CATC, frequência 126.8, confirmando 126.0, alterando 128.8, solicite ao centro. 260, 1288, obrigado, boa, Azul 2781. 91, boa noite. Salvador, uma boa noite, voo no 099. Voo no 099, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, transição Elefa, para nível de voo 360. Via Arboruno, transição Elefa, até o 360, voo no 099. Desnovizero, dessa via para 2000 pés, o ajuste no zero no meio, autorizado, final do procedimento, ILS XUE, reporte estabilizado. Para 2000, com 1016, autorizado, ILS, chamada estabilizado, 3, 2, 9, 0.